Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Quarta-feira, dia 17 de outubro de 2012. Eu sou Paulo Gontijo e esse é o programa Em Branco no ar aqui na Rádio Roquete Pinto 94.1 FM. Ao meu lado esquerdo, Vinícius Oberg. Tudo grande bem, Vinícius? Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes, Fernanda, Juliana. Muito bem, Vinícius Oberg. Hoje um dia de grandes sustos, muito trânsito, mas tudo dando certo. Juliana Antunes, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, mesa, boa tarde. Juliana Tunes. Futuro... É, o nosso convidado. Calma, que o convidado está no elevador. Juliana Tunes, no último programa você estava quase esbaforida de tanto que você tinha corrido. Você está mais inteira? Alguma maratona? Vai correr 100 km essa semana? Não, não? Nunca vou correr 100 km, a menos que seja dividido em suaves prestações. É, no seu caso, duas de 50. Não, quatro de 25. Tá ótimo. Fernanda Piovanelli, tudo bem com você? Tudo ótimo. Você andou correndo maratonas também ou não? Não. Quero voltar a correr também. Tá certo. Nada como uma vida saudável dessas pessoas, isso é muito bom. E aí, por falar em vida saudável, no telefone temos o nosso guru, o mestre da vida saudável, o famoso fígado de ouro, Thiago Amide. Querido Paulo Gontijo, muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Juliana, boa tarde. Grande Fernandinho Beck. Olha, realmente a única corrida que eu tô fazendo é a maratona, né? Que é de bar em bar. Mas, ô Thiago, você sabia que existe essa corrida de verdade? Todo final de ano, os atletas vão, participam da corrida e fazem um circuito ali, acho que de Copacabana ao Leblon, ou o contrário, parando de bar em bar. Olha que coisa fantástica. Pois então, esse ano eu já estou inscrito. Muito bom, muito bom. Thiago Amide, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, na paz? Paulo, esse tempo daí que não combina com o Rio de Janeiro, né? Uma quinta-feira cinzenta. Ainda, né, Thiago Amide? Quarta-feira. Hoje é quarta. Exatamente. Esse relógio biológico sempre. Não, uma quarta-feira, não, mas eu tô preocupado com a quinta, com a sexta, com o sábado, com o domingo, que pela previsão do tempo, vai chover, né? Vai chover, Thiago Amide, vai, com certeza. Muito bem, fica na linha, Thiago Amide, você vai estar com a gente ao longo do programa todo, como sempre, com as suas opiniões incisivas e agudas. No fundo, vocês estão escutando, em homenagem a Vinícius de Moraes, que no dia 19 faria 99 anos, o trabalho dele com Odete Lara, de 1963. Sobe um pouquinho, Brunão. Muito bem, para variar, sempre que a gente sobe o BG, a gente está na parte instrumental, mas isso é birimbau, Vinícius Odete Lara, de 63. E agora, o nosso convidado, Vinícius Oberg, explica quem é, mesmo ele ainda não tendo chegado. Ele pode chegar a qualquer momento. Não, ele vai. Ele é que nem um Tim Maia, Tim, né? Tim Maia. É o nosso Tim Maia. Quase o Tim Maia. É quase o Tim Maia. Quem é o nosso convidado, Vinícius Oberg? O Cláudio Maza, ele é músico da banda Vitória Régia. Tocou anos com o nosso síndico Tim Maia. E também é professor, produtor musical e tem uma história muito legal nos bastidores da música, enfim, um artista. Então, maravilha, vai bater um papo com a gente aqui sobre música, sobre o cenário atual, contar algumas histórias que a gente Paulinho, espera. Oi, Thiago Mendes. Acho que a primeira pergunta que todos os ouvintes estão querendo saber é o seguinte: será que ele vai chegar? Será que a banda toda tem o mesmo perfil do Tim Maia? Olha, vamos saber já, em breve, mas nesse momento, em homenagem ao nosso síndico, como bem lembrou Vinícius Oberg, a gente vai escutar a primeira música do Leme ao Pontal. sei quem faz. Muito bem, maravilha. A gente foi do, escutou do Leme ao Pontal, o Tim Maia. Cláudio Maza, o nosso convidado, chegou. Chegou, ele está aqui, para quem não acreditava. A gente, ele veio do Pontal? Vim do Pontal, exatamente do Pontal. Foi impressionante. E como músico da banda Vitória Reis, ele tinha que dar esse suspense, esse, que claro, nem Tim Maia, né? Será que ele vem? Tem que chamar o síndico, né? Ficou todo mundo aqui na dúvida. Ter show ou não vai ter show? Não, a gente sempre tem. Por enquanto, não teve nada sem que impedisse a gente de tocar, não. É, a gente sempre lembra dessas emoções, né? Muitas vezes o Tim, ele tava no local do show, mas daí ele se grilava com alguma coisa, porque uma vez a gente tava tocando lá no Scala e chegou um cara pra pegar o cachê dele, um oficial de justiça. E aí, depois disso, ele sempre ficava na cortina, assim, olhando assim, falando, pô, peraí, pô, tem um cara de gravata ali, de paletó, cara. Acho que já esse cara. Eu não vou tocar, não. Tomar um ar ali. Aí depois da saída não voltava mais. Ele já passou por essa emoção. A gente tem muitas histórias aí por trás. Vamos bater um longo papo aqui. Agora conta um pouco pra gente da banda Vitória Regia hoje, tá tocando, fazendo a excursão do Leme, turnê do Leme Pontal. Você toca na banda, como é que é essa participação, Cláudio? Conta pra gente. É, a gente continua com a gente gosta de dizer assim, que a gente continua com a escola do Tim Maia, né? A banda é realmente ali um grupo, assim, onde você tem que se adequar a um nível bastante alto, assim, uma demanda grande de exigência do Tim, né? Já vinha dele quando ele escolhia as pessoas e quando integrava as pessoas na banda. Tinha essa fase de adaptação que muitos não conseguiam passar por essa arrebentação aí, mas a gente continua fazendo shows, assim, muitos shows corporativos, e esse projeto do Leme ao Pontal, que é um projeto bem interessante. A gente toca em casa, né, no Rio, e tem bombado, assim, tem sido o maior prazer tocar pra galera. Esse projeto do Leme ao Pontal tem músicas próprias da banda também, músicas novas? Então, a gente tem um disco, você sabe que a gente tem um disco inédito sendo lançado, e a gente tá com a distribuição, a gente não tá com o contrato assinado, assim, mas a gente já tá com ele nas mãos, assim, pra assinar, que é com uma distribuidora, assim, acho que não vale nem dizer aqui o nome, mas com um trabalho totalmente inédito, sem nada do Tim. Então, nos shows, a gente até um tempo atrás, a gente tocava alguma coisa inédita, alguma música inédita, assim, mas só que a gente percebeu que antes da gente lançar a música, assim, a gente perde o ineditismo, e aí, claro que não são todas do disco, mas pelo menos umas duas a gente já tocou, teve uma boa receptividade. Eu quero saber um pouquinho a história da Vitória Regia, né? Porque, assim, o Tim já tem, se eu não me engano, uns 20 anos desde que ele faleceu, mas a banda já existe há muito mais tempo. Como é que começou? Como é que ela virou a banda, vamos dizer assim, do Tim Maia? Como é que foi? Sim, isso? Ele faleceu em 98, né? Então, foi em 98 que o Tim... Desculpa, Tim. Não, mas... Então, pelo que a gente sabe, assim, né? A história da banda, o que aconteceu, porque a banda foi... Quando ela foi... lançada, assim, era um menino ainda. Antes tinha o nome da banda do Tim, é o mesmo nome da editora dele, Seroma, de Sebastião Rodrigues Maia. Então, a banda não tinha essa coisa da Vitória Regia, e quem deu esse nome foi o Paulinho Guitarra, que hoje toca com o Ed Mota, e ele tinha um disco na mão, que agora não me recordo de quem, de um americano, e ele falou, pô, o nome da banda do cara é o nome da rua dele, e como aqui é a rua Vitória Regia, então aí eles lançaram, o Tim gostou, e daí começou. Aí isso mais ou menos em 75, 76, segundo até o Denilson Monteiro, que é o pesquisador que trabalhou com o Nelson Mota nesse livro, No Vale Tudo. Então, a história que a gente tem é essa. E muitos, o sinal é muito bom. E você tá na banda há quanto tempo? O primeiro contato com o Tim adulto, assim, eu digo adulto porque antes meu pai também era da música, então ele tinha uma banda de baile e tinha um equipamento. O Tim tocou nesse equipamento dele, eu nessa época era bem pequeno, mas tive um contato indireto. Diretamente em 90, começando a tocar em 91. E como é que você foi parar na banda Vitória Regia? Conta pra gente. Você resolveu bater na porta? Não. Teu pai ligou e falou, meu filho, tá precisando. Não, mas tem histórias lá na Vitória Regia bem engraçadas, assim. Por exemplo, o Rogério Guitarra, ele foi pra Vitória Regia por um anúncio de jornal. O Tim colocou um anúncio de jornal pra selecionar audição de música. O processo seletivo dele foi bem assim, pop mesmo, né? Mas eu fui indicado pelo Almir Chediak, que é, para fazer um trabalho que é, na época no estúdio da Polygram, antiga Polygram. Aí eu fui até lá para fazer um trabalho com ele, e desse trabalho a gente teve uma afinidade assim, e ele me chamou depois para tocar na Vitória Régia. Aí eu fui, cheguei lá, né? Ele falou, não, eu falei, Tim, mas vem cá. E as, porque eu não ensaiei nem nada. Ele falou, não, meu filho, fique tranquilão, que eu falei, mas tem partitura de tudo, tem as harmonias de tudo. Ele falou, tá tudo escritinho, tudo organizado, não, pode ficar tranquilo. Chega 2 horas lá no teatro, eu falei, beleza. Aí, pô, 2 horas eu cheguei, pô, não tinha ninguém, cara. Nem porteiro do teatro. Aí, pô, 3 também não tinha, 4 também foi não tinha. Foi mais frio na barriga. Foi. Aí 5 horas eu já tava meio apavorado, e chegou o Chumbinho, baixista. Aí eu falei, pô, Chumbinho, cadê as partituras? Ele riu pra caramba. Pô, que partitura agora? Eu falei, não, o Tim falou que tem as partituras, porque eu não ensaiei. Eu falei, cara, pô, bem-vindo à Vitória Régia. Foi batizado, né? Aí foi pro palco, passou, eu escrevi rapidinho as harmonias, assim, e foi o que me salvou, cara. Principalmente uma música chamada Folha de Papel, que é uma harmonia muito, como a gente diz na gíria da música, muito cabeluda. Pô, se eu não escrevesse, eu tava... Ferradão, né? Lascado. Thiago Amid, você tá na linha ainda, Thiago Amid? Eu tô tentando falar, vocês não me escutam, pô? Não, Thiago Amid, é audição seletiva. Fala, Thiago Amid. Programa mais mal educado da Rádio Nacional. Ninguém te escutou, Thiago Amid. Normalmente você fala alto. Cláudio, oi. Muito boa tarde. Boa. Olha, eu queria saber o seguinte, pra entrar na Vitória Régia, é mais ou menos a mesma seleção que pro Bop? Pede pra sair em algum momento ou não? Olha, cara, a minha experiência, assim, fora, a minha entrada foi essa que eu falei aqui, mas, pô, algumas histórias, inclusive do nosso atual baterista, que é o Mac William, são histórias bem interessantes. Por exemplo, o Mac chegou na casa dele, lá no Recreio, para poder passar o som, para poder chegar na banda. O Tim, lá do quarto, pediu pro Mac William dar 2 bombadas, assim. Ele falou assim, mas pede pra ele dar 2 bombadas só, assim, na pressão. Aí o Mac William foi, montou, falou, pô, mas não vou fazer um groove aqui, não. Aí ele deu 2 bombadas, assim. Aí o Tim, ô, Cláudio Macinho aqui. Aí o povo, ó, dá 50 lá, por causa, dá esse presentinho pra ele. E, pô, obrigado, agradece. E o Tim, ele foi embora. Mas tem, cara, a seleção... Voltou depois. Não, ele não. Não. Voltou com a gente. Depois do Tim já ele ter ficou partido. Magoado com o Tim. Não. E, pô, ele se diverte com essa história. Mas é emocionante sempre a entrada, porque o Tim era um cara, assim, que tinha uma... É, o potencial do show dele, assim, dependia muito do humor, de como ele tava, como tava o astral dele. Então, se ele tivesse naquele astral, tipo, super light, assim, pô, era maravilhoso. Agora, dependendo da cobrança, do som, porque se o som tivesse ruim, aquilo era extensivo aos outros músicos. Agora, todo mundo apanhava. É. A Vitória Régia, é importante lembrar que, poxa, ela tinha ali um cantor de peso, que era o Tim Maia, né? Ah, hoje, sim. Quem é que tá cantando? Ah, cara, assim, a gente procura fazer, a gente procura ter, assim, sempre diversidade, né? E tem algumas, assim, não vou dizer que todo mundo da banda canta, mas algumas pessoas cantam e a gente divide, assim, a gente procura não mudar também o tom original das músicas, porque o brilho da música é diferente, principalmente dos metais, né? Então a gente procura manter o tom original, aí todo mundo canta um pouquinho, o Jamil Joanes canta, eu um pouquinho, a Gilce, todo mundo segura a onda. Você sabe que você se deu mal agora, que a gente vai pedir uma palhinha daqui a pouco pra você. Sim. Ao vivo aqui, né? Pô, palhinha ao vivo. Palhinha ao vivo, claro. O Berg não me avisou essa. Não, o Berg é traiçoeiro, cara. Ele é mal. Fala, Thiago Mídio. Ô, Cláudio, deixa eu te avisar uma coisa, rapaz. Eu não sei que horas são agora. São meio 25. O Oberg, ele é praticamente um cara péssimo pra contratar. Ele contrata até a página 2, a 3 e a 4, ele nunca avisa, cara. Então, mas essa emoção também faz parte do negócio. É, Thiago Amid, antes que você lembre do fatídico churrasco do Vinícius Oberg com 98 homens e 2 mulheres, a gente vai escutar música, entendeu? Vamos chamar o síndico, Brunão, Jorge Benjor com W Brasil. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Branco. Você quem faz. Maravilha, galera. Jorge Benjor com W Brasil, 12:30 em ponto aqui. E agora vamos de tempo real com o nosso jornalismo da Roquete. Sou Paulo Gontijo, estamos de volta. Ao fundo você está escutando o álbum de Vinícius e Odete Lara, de 63, com Mulher Carioca. Vinícius Oberg, o nosso ouvinte que quiser participar, perguntar, contar a história, quem sabe também tem alguma história do Tim Maia para dividir com a gente, perguntar quando é que vai ser o próximo show da Vitória Regia, faz como, Vinícius Oberg? Pelo telefone 2232-7088 ou pelo nosso site, que cai direto no Facebook, que é embranco.com.br. Você está aberto aqui na frente do Facebook esperando participação dos ouvintes, é isso? Exatamente. Se você... Quem mandar mensagem, na hora a gente... Na hora. E quem ligar, fala no telefone com a doce voz de Fernanda Piovanelli, a musa do nosso programa. E ainda leva um par de convites pro Festival Paraíso, que rola nesse sábado no Santa Luzia. Opa! Olha só, então... Opa, pera, explica então pro nosso ouvinte, isso é novidade, galera. O que é o Festival Paraíso e os dois convites que ele pode ganhar ligando pra cá? Vai ter que cantar a música do Tim Maia no telefone? Não, vai ter. Boa, que cantar. Tem que cantar. Fechado. Conta o que é o Festival Paraíso. Vamos lá, o Festival Paraíso é um festival que reúne DJs, festa, exposições de arte de jovens artistas e de jovens estilistas, que vai rolar nesse sábado no Santa Luzia, a partir das 16h. Muito bem, então se você ligar agora pro 2332-7088, você vai cantar uma música do Tim Maia no telefone e ganhar dois ingressos pro Festival Paraíso, organizado pelo nosso querido Vinícius Oberg. Certo, Vinícius Oberg? Certinho. Ô Paulinho. Fala Tim Maia, ótimo. Fala Tiago Gomes. Tim dominou. É o mesmo espírito de vida. Fala Tiago Gomes. Olha, eu li o livro do Tim Maia, obviamente, sei algumas histórias do Tim, mas ninguém melhor que o Cláudio para contar as viagens do Tim Maia. Cláudio, me conta como é que era viajar com o Tim Maia e com a banda Vitória Régia. Você tá falando de qual viagem? Rapaz, você pode escolher aquela que mais te marcou. Escolha a mais louca. Assim, engraçada você tá falando, cara, eu acho que foi quando, quer dizer, engraçada hoje, né, a gente lembrando, assim, de ele queria, é porque ele tinha mau medo de avião, todo mundo sabe disso, e pra ele assim, calibrar, assim, ele precisava de um uísque, e ele pediu um uísque cedão, e é tipo 7h, assim, a aeromoça foi bastante antipática, aí ele pediu uma segunda vez, uma terceira, e falou, não precisa não que eu tenha aqui meu próprio goró, só me traz um gelo, aproveita que eu tô de bom humor. Só que o timbre, a gente já sacava e a cara dele. Aí, pô, a mulher não trouxe o gelo. Ele pediu a segunda vez, pô, aí depois ele levantou, cara. Aí, pô, aí tu viu assim no avião, todo mundo, aquelas cadeirinhas, todo mundo assim com o olhinho assim. Aí ele falou assim: vem cá, você trabalha, você faz o quê? Que ela falou assim: pô, você não tá vendo, não? Eu sou uma comissária. Ele falou assim: comissária aeromoça, você, mas pô, você é tão antipática. E também eu vou falar uma coisa pra você: você é meio mocréia pra ser. Mas depois dessa, ela levou o gelo. Não, cara, aí ela pegou e chamou a chefe dela, que era a chefe das comissárias. A chefe das comissárias chegou e falou assim: não, pô, você tá ofendendo a minha comissária, pô, um membro da minha equipe, que é isso? Tal. Ele falou: e você é quem? Ele falou, ela falou assim: não, eu sou a chefe das aeromoças. Ele falou assim: mas você é aeromoça? Ela falou assim: sim. Ele falou assim: não, você não é aeromoça, você tá enganada. Ela: como eu estou enganada? Eu sou aeromoça. Ele: não, você é aerovelha. Cara, eu sei que depois veio até o comandante e no final das contas, pô, entraram dois caras. Saiu assim. Escoltado? Escoltado não, saiu. E a banda junto, né? A gente andava com o nosso kit, aquele kit. Encrenca. Kit encrenca, óculos escuros, fone de ouvido, boné e revista. Que fica tipo, aí você escorre. Olha só, temos um ouvinte que é um querido, participou do programa já. Celso, taxista. Celso, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem? Ah, eu tudo bem, graças a Deus. Você vai cantar Tim Maia pra gente, Celso? Canto. Ah, então canta. Canta. Você com essa sua voz, manda. Ô, fala, Thiago. Fala, querido. Tudo bem? Solta a voz aí. Tá. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Que na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Tá bom? Maravilhoso! Muito bem! Nosso convidado, dá o seu parecer, Celso, nosso taxista cantor. O cara mandou no tom, na emoção e com vibratinho e tudo, né? Tá bom. Ele é craque, ele é craque. Celso, inclusive, vende os CDs dele, veio aqui no programa, deu um show e é uma simpatia. Celso, você vai na linha, fica na linha. Fernanda Pelmanelli vai falar com você. Mas, ô Paulinho. Oi, Thiago Amide. Eu primeiro quero saber do Celso como é que tá o trânsito. Esse é bom, melhor não? Que ele pra falar como é que tá o trânsito. Não, eu vim pra casa hoje. Que eu vim pra Jacarepaguá, aproveitei e vim em casa almoçar. E, obviamente, escutar o programa de vocês, né? Só você é maravilhoso. Tô matando dois coelhos e uma só cajadada. Então, olha só, manda um beijo. Oi? O que foi, Thiago Mendes? Como é que é o nome da esposa? É Vilma. Dona Vilma? Manda um beijo pra Dona Vilma mais uma vez aí. Ah, ela só ouvindo, é que está ao meu lado. Então, um beijo pra ela e pro Vitinho, hein? Mandei um outro pra você, ô Thiago. Tá bom, fica bem. Um grande beijo pra você, fica bem, tá bom? Tá legal, meu amigo. Um grande abraço. Celsão, fica na linha que a Fernanda já vai falar com você pra você ganhar os ingressos pro Festival do Oberg. Quero ver você lá, hein, Celsão? Tá ok, vou sim, claro. Tá bom, tá combinado. Um abraço. Um grande abraço, tchau. Mas então, voltando aqui ao kit vergonha da banda do Tim Maia, você tava em algum show que ele não apareceu? Ah, sim. O que você faz nessa hora? Exatamente. Que cara? Voz de lata, passa pelo meio da galera, finge que não é com você. Toca vocês sozinho. Não, dependendo da distância que você tiver, assim, do palco, né? Da parte lá dos camarins e tudo, para o público tá tudo certo, mas já teve assim, teve uma situação no Circo Voador, que foi assim, um embaraço, e porque ele parou no meio do show de cantar, no meio do show, que tinha uma menina fazendo assim para ele, e ele pô, começou a ficar nervoso. assim, com o dedo para baixo com o dedo pra baixo, como você tá na rádio, vocês não estão vendo. Desculpa, não me liguei. Então ela fazia o sinal assim, não, pô, tá, ela falava, a gente sentia ela falando também, não, tá ruim, ele falou, pô, tá ruim, o maior som aqui tá ruim, ela fazendo o mesmo sinal, e falou, eu vou parar de cantar porque, pô, eu sou o Tim Maia do Brasil, canto pra caramba, pô, essa menina tá fazendo esse sinal aqui, ó, vou parar por causa dela, assim, cara, aí o público, as pessoas pensaram que isso, assim, fosse um negócio de 2-3 minutos que ele fosse voltar, mas ele não voltou e se saiu fora, e a gente ficou lá, porque ele saiu no meio do fervo, pra ele não tem problema, mas a gente ficou lá no... Literalmente, o público se revoltou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudio. Você que é o cara que trabalhou com um cara extremamente talentoso, genial, que nem o Tim Maia. Você é produtor musical, você acompanha o cenário musical hoje. Você vê alguém com um talento próximo do dele hoje, da nova geração? O que você vê de genial aparecendo de novo? Ok, assim, é difícil a gente comparar, né? Assim, a coisa, o talento, o Tim tinha um conjunto que era muito forte, né? Além do timbre, que ele tinha um timbre extremamente potente e abrangente, assim, das frequências, ele é um cara que tinha um carisma, assim, fogo, uma presença de palco também, musicalidade e um ouvido muito bom. Ainda tem muita gente, eu acho que tem muita gente boa, assim, mas comparar a coisa do talento não teria. Como você vê o Soul hoje no Brasil, o Soul brasileiro, né, que é o gênero que vocês se enquadram? Eu acho que a Soul Music sempre tem alguém fervilhando em algum lugar, quer dizer, em vários lugares, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, então, tem o pessoal do Limusine Negra, que é com o Gil Sou, o Jacaré, essa rapaziada, eles fazem um som muito bom, assim, da Soul Music, pura, assim, mesmo, e eu acho que é sobrevivente, porém não tem tanto alcance, de repente, quanto outros gêneros, depende da época, né? Já houve uma época onde era muito mais forte, mas eu acho que tem muita gente que gosta, que é um tipo de música que consegue, pô, ser transversal, assim, culturas, a classes sociais diferentes e etc. Maravilha, gente, vamos só escutar uma musiquinha, o papo tá ótimo, todo mundo levantando o dedo aqui pra fazer pergunta. Vamos escutar Primavera na voz do nosso síndico Tim Maia, daqui a muito rapidinho a gente tá de volta. E tem uma coisa, cara, que... de volta aqui e queria fazer uma correção. Obviamente não foi Tim Maia quem cantou isso, foi o Monobloco, música de Tim Maia, certo, Cláudio Maza? Sim. Conta pra gente uma coisa, Cláudio. O Vinícius estava lembrando aqui, né, enquanto a gente escutava a música, você é professor universitário também. Sim. como é que é essa visão de professor do que está sendo feito de música nas universidades? É, os profissionais do mercado estão mais preparados? Porque, assim, o mercado musical, de produção musical, antigamente era muito intuitivo. Né? As pessoas aprendiam muito fazendo. Com certeza. Os profissionais hoje estão mais bem qualificados. Tem ouvinte nosso que quer trabalhar com produção musical, por exemplo. Como é que ele deve... O que ele deve fazer, procurar, se informar? Dá uma dica aí pra gente. É porque isso é um setor exatamente que você falou. Assim, não tem como você adquirir uma capacitação de altíssimo nível ainda não, né? Assim, em alguns subsetores você até tem, na parte de produção, o direito autoral, o direito marcário, tem um desenvolvimento muito grande para essa área. A produção musical, ela necessita de um conjunto de competências, né? Não só você saber escrever música, saber instrumentação, ter bom gosto também para escrever, mas até os teus contatos, a regimentação das pessoas para gravar. E é uma cadeia produtiva complexa. Continua sendo, em parte, intuitiva. Eu acho que sempre será, por mais que você tenha formação. Agora, para um professor universitário, você ter um contato com os estudantes, com as pessoas que estão realmente fomentando a cultura e estão fazendo, construindo a cultura, eu acho que muda um pouco o nosso olhar pro próprio mercado da gente. Você consegue olhar a música de uma forma muito mais ampla do que somente o tocar. Então, entrando nesse assunto, eu não sei se eu vou fazer exatamente uma pergunta polêmica, porque a gente fala assim de intuitivo, eu vejo muito é o talento da pessoa sendo aplicado naquilo. E hoje a gente tem uma série de ferramentas tecnológicas, Pro Tools e uma série que ajuda as pessoas a fazerem música publicitária. Sim. Até que ponto se precisa ter um talento verdadeiro para se trabalhar com a parte de produção musical, ou você precisa apenas entender de programas e de sistemas tecnológicos? Não, eu acho que jamais a máquina vai substituir, né? Isso aí é tipo um jargão até já, mas jamais vai substituir o talento humano de criação, né? De você pensar a melhor solução para uma determinada demanda. Se tratando de publicidade ou de música, da música comercial. Mas eu acho que você conhecer tecnologia é fundamental, porque você tem novas ferramentas para fazer coisas que também se fazia há alguns anos atrás. O Pro Tools é um gravador e um mixador excelente, assim, que você consegue ver a onda. É muito diferente de você também só ouvir. Você tem alguns recursos como afinar a voz das pessoas, que isso é uma coisa que realmente potencializa demais, você executa as coisas muito mais rápido. Eu acho que são só ferramentas, mas o talento humano não tem. Aí não acontece, já saindo dessa parte de mercado publicitário, mas entrando na parte musical mesmo, por exemplo, você falou do afinador, acredito que seja o autotune, que ele é considerado o Photoshop da produção musical. Eu, que não tenho talento nenhum para cantar, canto alguma coisa, passo, aí a minha gravação passa no autotune. Aí... A sua pergunta é, faz milagre isso? Exatamente. Não, é isso que eu quero saber. Até que ponto que a gente está ouvindo de música na rádio, não sei se em show isso é viável, mas é real, é o talento da pessoa, ou simplesmente é uma produção fonográfica muito talentosa? O autotune, olha só, ele é uma ferramenta que ele pode também funcionar o contrário, assim, pode ser uma lâmina, porque ele conserta o que tá próximo da desafinação. Se você desafinar alguma coisa mais que meio tom, ou perto de meio tom, ele vai passar para outra nota, então ele vai te ferrar. Então eu posso acreditar ainda, posso ter fé na música. Tem que ter. Vinícius Oberg, última pergunta do programa, que a gente tá chegando na nossa reta final. Paulinho, mas a gente tá falando agora. Oi, Thiago, peraí, só o Vinícius Oberg, a gente passa a palavra. Vai. Não, é importante lembrar que, por mais que existam milhões de artifícios para mudar a voz, ao vivo a conversa é outra. Tem performance, tem uma presença. Se for tocar em playback, o público entende. Então a arte, ela vai um pouco além da tecnologia. Muito bem lembrado, Thiago Gomes. Com certeza. Sempre será assim. É isso mesmo, tá certo. Vinícius Oberg, em relação à tecnologia, a Juliana falou agora, colocou o tema da forma de se produzir com a tecnologia, né? E de consumir a música, essas novas formas de consumir, vocês já pensam em colocar as músicas de vocês para download, disponibilizar gratuitamente? Como é que você vê essa mudança, esse movimento na forma de consumir a música? Eu acho que o consumo, assim, a forma de a música chegar do forno para a mesa das pessoas, assim, ela realmente mudou pra caramba, a forma de distribuição também mudou, mas eu acho que a mídia, assim, você tem um CD ou um vinil ou algum, sei lá, uma outra mídia, se tangibiliza assim de uma outra maneira. Você tem a coisa gráfica também, que é muito importante para quem gosta, mas eu acho que o poder de você conseguir lançar, acabar de mixar uma coisa agora, dependendo de como for a forma que você colocar isso na rede, você, em poucos dias você pode ter um acesso de milhões, que na antiga realmente isso não era possível. E era possível pra poucos, né? Hoje todos têm essa era possível certa pra forma, poucos. Dependendo do talento do cara. É, era possível pra poucos. Você não transmitia a música assim, dessa, com essa velocidade, né? Hoje você faz uma música aqui, o cara do outro lado do mundo conhece nos 5 minutos seguintes após você ter acabado de mixar a música. Então esse é um poder, muda muito. Maravilha. Gente, olha só, chegamos naquela reta finalíssima do programa, são meio de 54. Voou o programa hoje, foi fantástico. Vamos para aquelas considerações finais rapidinho, nosso bate-bola. Vinícius Aberg. Paulinho, eu quero agradecer ao Mazen pelo convite, um grande amigo, parceiro. Você. E reforçar o convite pro Festival Paraíso, que vai rolar nesse sábado no Clube Santa Luzia, a partir das 4 da tarde. Aproveitar o pôr do sol, se Deus quiser, vai fazer um tempo bom. A gente vai ter lá exposições de arte urbana, jovens artistas, muitos DJs e 10 horas de evento. Nossa, que barato. Muito bom, Juliana Antunes. Minha dica é o seguinte: pra quem gosta de rock, não tem vergonha de pagar mico na frente dos outros, é o Karaokê Indie, que acontece todas as quartas-feiras na Casa da Matriz. Muito bom, Fernanda Permanelli. Hoje começa o Viva Open Air e a minha dica, na verdade, é para a programação de amanhã, que vai ter o filme, que é uma pré-estreia, o Sem Proteção, e o show nada mais, nada menos que Moraes Moreira e Davi Moraes. Então vale muito a pena. E eles estão comemorando 40 anos do álbum Acabou Chorare. Lindo, lindo, lindo. Tiago Amide. Olha, eu li 2 livros essa semana e é importante falar. Um é para o pessoal de comunicação, que é Impérios da Comunicação do Telefone à Internet, que é do professor americano Tim Wu. E é o seguinte, Paulinho, eu realmente fiquei muito impressionado com esse livro, porque ele fala do movimento cíclico da indústria da comunicação, né? Como é que o rádio já teve um sucesso estrondoso, como é que a televisão já foi a grande, ainda é, né? Mas tá perdendo cada vez mais espaço para a internet. Vai falando de diversos meios de comunicação, isso eu achei muito interessante. E é o seguinte, e o segundo bloco, então, deixa eu dar o nome inteiro, é Impérios da Comunicação do Telefone à Internet, do Tim Wu, pela editora Zar. Um grande beijo para Priscila Correia. E o segundo livro é do querido Mário Quintana, que não trabalhou com autotune, não trabalhou com absolutamente nada disso, escreveu para mim os melhores poemas do Brasil, mas isso é uma opinião minha e eu sou fã dele. E o livro é Poemas para Ler na Escola, e ele vai tão profundamente em verdades, ele é um observador muito atento, né, do ambiente urbano, da natureza, da sociedade, do indivíduo. É um livro fácil de ler, os poemas são incríveis, e fica essa dica. Mário Quintana, Poemas para Ler na Escola, pela editora Objetiva. E eu gostaria de mandar um abraço também pro Felipe Maciel e pro irmão Jaguar. Tchau, gente, até semana que vem, boa tarde. Boa tarde para você também, Thiago Amidi. Cláudio Maza, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. O microfone é seu para falar do show, considerações finais, o que você quiser. Eu queria primeiro agradecer muito, assim, ao público que está comparecendo nos shows da gente aqui no Rio, desse projeto, que é uma coisa pra gente, uma surpresa. E dizer que lá no Santa Luzia também, no dia 17 de novembro, ainda tem aí um mês, mas já a gente vai estar fazendo um som para vocês lá. E mandar um abraço para todo mundo que tem dado, assim, uma grande força pra gente, Júnior Mendes, produtor musical, Julinho, todo o pessoal da Vitória Régia. E um beijo para os ouvintes aí, muito carinho para vocês, muita saúde. Obrigado. Muito bom, muito bom. A minha dica final é o seguinte, gente: reestreou, sob várias fórmulas, Plantão de Notícias, 21 anos de humor no jornalismo. Peça tá com Maurício Menezes, Lula Vieira, Edilson Silva e Hélio Júnior no Teatro Vanucci, nas segundas-feiras às 9, terças-feiras às 7 horas da noite. Muito bom para rir um pouco com os erros do jornalismo e da publicidade ao longo desse tempo. Fala, Fernanda Piovanelli. E a palhinha. E a palhinha. Opa, palhinha. Você tava quase escapando. Você acha que a gente ia esquecer? Vamos lá, pra encerrar o programa. Pra encerrar o programa, o microfone é seu pra palhinha. Que isso, pô, vocês já. Titi Maia. Eu vou mandar um aqui, ó. Que é o seguinte: que todo mundo canta, mas muita gente não lembra desse pedacinho aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Você pode se ajudar. Você deve se encontrar e viver tranquilamente, sentindo disposto. Pneu. Agora vocês. Pneu furou. Pneu furou.